infância era um jardim, correndo livre sem fim. E você pisa sempre lá, com seu sorriso a me guiar. Na varanda cheiro de café, histórias de um tempo que é feitiço de amor no ar, lembranças não vão parar. Bisa querida, em meu coração eu sinto tua mão, no abraço que me deu o amor que nunca morreu. Lá no quintal a gente brincou, raízes fortes você plantou. Em cada flor a tua voz cuidava tão bem de nós. Cada dia uma lição, ensino de tradição. O carinho e a paciência encheram minha essência. Hoje tento repassar as histórias que eu vi a contar, para que viva cada vez mais nos momentos e nos sinais. Minha infância era um jardim, correndo livre sem fim. E você brisa sempre lá, com seu sorriso a me guiar. Na varanda cheiro de café, histórias de um tempo que é feitiço de amor no ar, lembranças não vão parar. Bisa querida, em meu coração eu sinto tua mão, no abraço que me deu o amor que nunca morreu. Lá no quintal a gente brincou, raízes fortes você plantou. Em cada flor a tua voz cuidava tão bem de nós. Cada dia uma lição, ensino de tradição. O carinho e a paciência encheram minha essência. Hoje tento repassar as histórias que eu vi a contar, para que viva cada vez mais. Cuidava tão bem de nós.